quero saber de agonia. Eu só quero cantar minha anarquia. Sem medo de machucar ninguém. Com minhas palavras abstratas e minhas metáforas todo dia. Apenas expressar minha opinião. Sobre tudo que você